opinião são de milhões, é só do real. É que eu conto por relevância, não por numeral. Jung e a rima é tipo relação de outras vidas. Você e o rap é tipo romance de carnaval, onde pra algum deles tem porta, pra nós tem parede. Só agora que eu entendi o porquê do estrutural. E ainda assim de tu ela quer o status e o money. E pra mim ela tá ligando e pedindo pau. O tempo passa tipo vulto, ele é culto e não para. Uma volta no relógio é uma volta da terra. Não passa o Cartier que tá na sua vitrine. 9 mil voltas olhando pra ela. É o mundo girando no pulso dos cria. Os que faz girar tudo aqui na favela. Giro o tambor do 3-8 é o crime. Roda vacilão, giro o pulpozão dela. Carregava peso antes de ser maromba. Tive que ser cafetão, a vida foi uma puta. Vou virar trilogia, a caminhada é longa. E a vida desses caras nem merece um curta. Só merece um corta, nem merece nota. Tu nasceu na nata, quer falar de luta. A diferença é que aqui em casa minha mina que fala. Você tem medo da verdade, a sua só discuta. Amantes de Elon Musk, eles mostram. E eu sou mais Charles do Bronx, só costa. Sei que todo mundo sofre, mas faço um terraço. Não existe dormir, só existe a nossa. Deus do Velho Testamento, eu faço justiça. Serei a destruição, se preciso for. Justiça e destruição, não falei de polícia. Fazem pra promover o ódio, eu faço por amor. E eu tô bem. Independente de pack, independente de buchicha, eu tô bem. Fazendo grana e mostrando meu dedo médio pra esses lixos, eu tô bem. Eu multiplico, eu dobro o lucro, eu invisto e aí eu tô bem. Eu tô bem. Pro futuro virou meu presente. Mas vivo a mesma coisa daquele passado. Achei que podia relaxar, eu tava cego. Então tive que voltar a fazer rap pesado. Pros menorzinhos não tem mais que vender prensado. Pra ver se o estado libera o baseado. Nas lágrimas que rolam no meu camarim. Vi que o que eu faço é sobre sentir-se abraçado. Não gosto das posturas que a rua me pede. Só que essa é a saída que a rua me dá. Cês nunca vai entender o que é ter que agir na bad. Já que seu bad junto não tem que arrumar. Ontem TV de tubo, hoje tela de LED. Já faltou quase tudo, hoje é Pixel Ted. Número 1 de streams no seu iPod. O descanso de tela do seu iPad. Um sucão. E sinto o cheiro do medo que os caras que se diz o bravo tem da melanina. Sou pé no chão, mas represento na postura. Na cama ela pede, mas dá que mela nela. O suco são. Eu sou o alfa e o ômega. Não vai ter lugar pra tu no alfabeto da firma. Alô paixão. Vem de garupa, toca nem de mola tova. Se tiver racista na janela. O dono da loja tem a cabeça branca. Só que tem 20 anos e a pele preta. Chegou aqui de navio amarrado na tranca. Hoje procura alforria no mar de buceta. Com mina sem sal, nigga sem flow. Plano central, tu nem pediu e ela sentou. Eu pensei, uau, nunca te quis, nunca te amou. O que que mudou? Seu swag é o peixe no bolso. Tá faltando alguma coisa aqui. Independente de pack, independente de buchicha, eu tô bem. Fazendo grana e mostrando meu dedo médio pra esses lixos, eu tô bem. Eu multiplico, eu dobro o lucro, eu invisto e aí eu tô bem. Eu tô bem. Deixa eu mandar um recado pra divisão. Eu sou o problema da divisão. Vocês podem bater. Olha esse time, olha essa equipe. Eu sou iluminado, o homem lá de cima escreveu. Tem alguma coisa de errado aqui.